18 decimal 6. Transponder 5437, gol 1983. Upper wing, please move to saída Arbor, Elefa, controle 198, torre 106, 47, 1983. Cinco, 4, 1, 4, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, remota 1, 4. Alfa Juliette, remota 1, 4, 4, 4. Gol 1983. É, a saída será Upper Zulu 21. Segue a rota Upper Zulu 21. Gol 1983. Estamos prontos para acionamento. Hotel de Colosso no zero, controle 119 decimal 8. Controle 1198, Eta Cam. Controle Salvador, Papa e Uniforme, Serra Eco Hotel, na sua escuta. Serra Eco Hotel, mil pés, corredor Serra, reporte no canal da Barra. Reportará a canal da Barra, Eco Hotel. Bravo, Bravo Delta, senhora identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 060. Oceaner 6311, da presente autorizado para o de Alefa. Alefa 6311, obrigado. Rotatória, Vitorinha Juliette. Isofona 7? Afirma, Juliette. Torre, 1286, bom pouso. 1286, graças, regressivo. Torre Salvador, passando Vitorinha Juliette. Juliette autorizado, final 97, ponto curto, final 97. Autorizado, final 97, reportar a arma, Sérgio Juliette. Dona 3896, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 060. Boa Mari, 060, 3896. Whisky Kilo Quebec Hotel, desça para 3 mil pés, ajustando 097. 3 mil com 1017, Quebec Hotel. Bravo, Bravo Delta, desça para o 050. Rodão Papatango, confirme o estimado do NIF sobrevoo em Valença. Mike Bravo, papá, prossiga. Pronto a cópia? Mike Bravo, papá, para Paulo Afonso, autorizado mil pés, decola da do pátio 3, proa norte. Controle 19.8, transponder 5420. Eu Afirmativo. Codejamento correto, reporte pronto para acionar. Pouso no 7, fica de ajuda. Vai lá para acionar a chame torre frequência 118 decimal 6. Whisky Quebec Hotel, desça para 2.000 pés, hoje 1017, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, 1017, reportará estabilizado, 1.000 LS, ok. Faixa livre. Ana 6311, Recife, 260. 260, 6311, obrigado. Bravo, Bravo Delta, reduza para 220 nós. 220 nós, Bravo, Bravo Delta. Frequência livre, Serra Eco Hotel. Estabilizado no curso do localizador Quebec Hotel. Whisky Quebec Hotel, chame Torre, 1186. Torre 1186, abraço, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papatango Whisky Quebec Hotel, no curso do localizador. Ok, Whisky Quebec Hotel, reporta trem checado, estamos a... Vou parar. Salvador, bom dia, da 3602, vem te dar informação mais, atualização aqui. Tá 3602, pronto para cópia? Pronto, cópia, só confirmando, está na posição 7, botão 7. Sim, está 3602 para Porto Seguro, autorizado nível de voo 300, via Upper Whisky 50, decola da 10, após curva direita, saída da EL. Leda, Eut, controle 19.8, responde 5447. 10. Quebec Hotel, passou o scan embaixo travado, aviso. Luiz Quebec Hotel, vento 100 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, Quebec Hotel. 3602, saída da El Leda, após voo direto, Porto Seguro. Confirme pro 3602. 3602, saída da El Leda, após Leda, voo direto, Porto Seguro. Após Leda, direto, Porto Seguro, tá? 3602. 3602, conhecimento correto. Reporte pronto para posicionamento. Botará para posicionamento, 3602. Bom, 19823, então, para posicionamento. Livre acionamento e pode para o táxi, voo 983. Táxi, voo 2309, contato radar sobre a posição Conde. Vou na proa de Bonfim para interceptar a chegada. Reporte no ideal de descida. Tá, né? Pode continuar descendo. TAM 3896, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 2000, 3296. TAM Whisky Kilo Hotel, no solo do Zulu, livre pista pela direita, chame solo frequência 1219. Direito 1219, direto com a frequência. Papá, papá, micro, papá, papá, autorizado pouso, autorizado decolagem, forte fora do solo. Afirmativo. Luiz Quebec Hotel, bom dia, tá livre táxi, Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, Quebec Hotel. O meu Oscar Bravo. 500 pés, reporte caso sobrevoo em Camaçari, subindo para 1.500. Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, complete final, 1.186, bom pouso. Obrigado. Então, 3896, livre LS, reporte estabilizado. Portela estabilizada, 3896. 1.198. 7.98, uma boa. Torre Brasil, Torre Salvador, Bravo Delta, estabilizado e elétrico no zero. Aproximação, aguarde pista para pouso. Gente, Bravo Delta. Controle o papá, papá, Mike, Bravo, papá. Mike, Bravo, papá. Decolado Salvador, em 3 minutos, intercepta a linha de transmissão para voo de inspeção de linha até Paulo Afonso. Sim, sua para mil pés, o Mike, Bravo, papá, reporte 20 milhas, Salvador. Ok, a informação é voo de inspeção de linha até a baixa altura. Gente, mil pés, confere. Negativo, baixa altura, ok? Vai variar em torno de 300 a 500 pés. Sente. mas para Papá, apenas para informação, temos um tráfego efetuando sobrevoo próximo à área de Camaçari. Ok, será atento, começo. Lançamento até a Índia. E após Pat 1 no Lima, Mike reporta na Quebec, Whisky, Quebec Hotel. Gol 1983. Mantenha a posição. Sierra, confirme local de voo. Sierra, ciente, reporte fora do solo. Papá Romeu Bravo, Bravo Delta, chame solo frequência 1219. Alinha e decola sem parada? Gol 93 autorizado, alinha e decola pista no zero, vento 090 graus, 08 nós. Decola da 0, 09. Ele está em frente e reporta para o ingresso em parte 1. Solo comprou a corredor bom. Sente, decolado aos 2,6, gosta de transferência. É. Salvador, boa, tem 3896, passou em Dia Serra, baixar e travado. Tem 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre para pouso. Ah, não aguarde, 3896. Beck Hotel, autorizado cruzamento no 735 para sair em frente, Pátio, zero estágio. Uno Lima, Mike Quebec, reporta na Quebec. Uno 40 da Oceanel, contra cópia. Channel 140, autorizado Recife, 350, Alperisque 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Pulga, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, corrijão. 119, decimal 80, transponder 5451. 396, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 08 nós, queira igual no 0, 17. Pouso autorizado, 396. Quero correto, ao pushback acionamento. Sete 03 autorizado, chama táxi. Salvador, gol 1983. 3, circular 228. Chame controle de frequência 1938. Top 3, 0, 6, Arcos, gol 1983. voo 260, batido 50 em referência. 260, da Ponte Papa, desce para 2000 pés, nega 1017, de autoridade sinal elétrica, porta estabilizada. Ok, a Ponte Papa, desce 2000, de Porto Nova Elétrica. Chega mais para o Papa. Olá, Salvador, da 3602, puxa, vem questionamento. Autorizado 3602, chama Autorizado 3602. Serra Serra, me escuta? Prossiga. Confirmando, a matrícula é Papá Romeu Yankee Serra Serra? Papá Tango. Ciente, chama o controle 199, decimal 35, Yankee Serra Serra. Serra. Confirmando 199, decimal 8, controle. 896, Alfa reportando para Juliette. Poderia confirmar, não copiei. Alfa, reportante da que foi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 306. Tá. Tá. Tá. 5595, Ilhéus, autorizado, 160, Golf 677. Recorda 10, primeira curva direita, nada é, o Leda Ilhéus. Controle 119, decimal 8, transponder 5443. Manda um regresso para o Salvador. Sim, trabalho para regresso, Serra Serra. É. É. 5443, transponder. 5443. Afirmativo, shampoo de sanar. Bravo, Bravo, Delta, cruza 1735, prossegue parte da lista. Bono 397, Galeão, 1311, Pau P.O.B. Ciente, táxi autorizado, à direita, Índia e Alfa, ponto de espera, Bono 0, chama a torre. 118612, altíssimo, Bono 017. Mantenha a posição 39.000, previsto do portão 07, tem uma aeronave que puxou lá. O 3.02, não, escuta. 3.02, está na escuta? Afirmativo, está 3.602, não se escuta. Você pode confirmar se puxou o suficiente para deixar a entrada do portão livre? No set que a gente estava mantendo negativo. Vai iniciar o táxi mais 2 minutos. Gente, o 389.6 mantém a posição de Juliette, vai dar passagem ao Airbus da companhia após o ingressar para o 07. Para o táxi da 3602, POB 134, com 4 rodas de 15, Altena com 20. 3602, táxi autorizado, parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera 110, chama a torre 1862, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 1186, Altena 3602. Alexandra 10, com 2-0. Plano 2-0, complexo, na sua opção, não vai solicitar bem. Ok, 2-0. Salvador, bom dia. Ou 1260 vai iniciando X-ray da nossa. 1260, continue essa aproximação, reporte no marca 2 externo, cheque no esposo. Baixou, travou, 1 mil de externo. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Transmissão está livre, ingresso na Juliette 07. 198 1397. Bono 983, está me restrito 1260. 1260, Bono 983. Controle Salvador, gol 1397. Bono 397, contato radar da Paralímpica, gol 3607 da EL. 360 da EL, 1397. Confirme se visual com tráfego nacional. Visual com tráfego nacional, da 3602. Da 3602, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a olhar e manter. Após a passagem da aeronave da Gol, nacional, aqui mantendo da 3602. Prossiga. Caso repasse o campo, iam se arrepiar. 9. 2-9, levantando gol. Eu nunca espero autorizado chamar táxi.